227 Lemões, decolada 08, controle Salvador 1, 2018. 208, uma boa noite. É, o azul 4206 vai chamar 2685, alternando 2545. Obrigado, até a próxima. Controle Salvador, boa noite, 2712, na sua escuta, cruzando 3000, perfil da Conde. 2712, contato radar, subavia saiu da Conde para o nível 190. Ok, Conde até 190, 2712. Leiro 12, chame no ponto de espera do Pato Soturnete para ingresso na pista, na pista Lazer. Marinho, no ponto de espera. Estação 3897, 181 a bordo, 3 horas e 40, autonomia, alternando o galeão. Autorizado táxi, via Pátio 1 no Índia, ponto de espera da 10, torre 118-95, o ajuste 108, tem um bom voo, para 3297. 08, via Pátio 1 no Índia, condução 1895, 3897, boa. Pioneiro 12, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 190 graus, 129. A linha decola da intercessão, Pioneiro 12. 13897, está pronto, ponto de espera, 10. 13897, mantém o ponto de espera. Mantém 13897. Autorizado autorizada a alinhar e manter pista no zero. Remantendo zero, 397. Olimpo 07, entendido, pronto para o cruzamento? Dado o cruzamento, pista no zero, na delta chame o aluno 211. 12, decolada 13, controle Salvador 120, décima 8. Salvador 208, obrigado, boa noite. Sato Radar, desça via chegada Mari, para 4.000 pés, QNH 108. Controle, boa noite, Pioneiro 12, cruza agora 1.700 pés, na Darião. Pioneiro 12, contato Radar, suba via saída da aero, nível 260. Via da aero 260, Pioneiro 12. O ajuste 108, deu bom voo. Genéia 259, coordene com a equipe de pátio. Após a passagem da aeronave da Força Aérea Retaguarda, autorizado iniciando 06, deixa eu entrar. Decolagem autorizada, pista no 0, vento no 80 graus, zona 09. Veio decolagem no 0, está 3897, ainda bem que não é um O'Hare, hein? Primo, cancelado as restrições, desça para 3.000 pés, que é legal na 09. Azul 2792, controle? Foi direto lá, Alfa Romeo 363. 363, obrigado. 307, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Patrulha de Salvador, boa noite, tá 3897, passa 1000 pés aí da El Mótima. Salvador, chamé 6259 para o táxi com 145 a bordo, 438 galeão. 5164. 5164, 3897. Ajuste no 0 no 8, tem um bom voo. Direita, Índia, Lance, 245 graus, no momento. Decolagem autorizada, pista no 0, vento no 70 graus, 099. Sete no 2, 60 milhas na leste de Salvador. Serviço radar terminado, chame controle Aracaju na frequência 10.3. Decolada aos 2-1, curva à esquerda, ingresso perna do vento, reporte para o norte da torre. Curva na esquerda, 1500, reporte para o norte, linha pulso 07. Passar ao meu Bravo, se é Sierra, possível. O 7 é a Sierra, reporte de Sierra, Julieta, Renegade, na tradução, na condição de Sierra, Sierra, com Índia, agora em direção à Força CR, corredor forte. E hoje, 110 na seção para 1.000 pés, com a favor, funcionário 2.000. 0, vento no 8, 0 graus, 089. Ali vem falando 0, 5. Autorizado voar direto, Sierra Índia com Índia. Autorizado direto, Sierra Índia com Índia, muito agradecido, o braço já já. Separa meu Fox e Alfa Fox, desça para 2.000 pés, autorizado final ILSXR, pistão na zero, reporte localizador. Desça para 2.000 pés, autorizado ILSXR, pistão na zero, reportará, habilitado, Papa Romeo, Fox, Alfa Fox. 07, para long, perna do vento, aguardando para girar base. 07, vai prolongar, aguardando para base. Pioneiro 1 a 2, possível. Após Leda, possibilidade de voar direto Minerve, Bravo Índia Delta Eco Vitor? O Pioneiro 1 a 2 está passando nível 160. Chama agora o centro Recife na frequência 1251, antena 13395, rodando diretamente com o meu. Então, Recife 251-3395. Obrigado, boa noite. Boa. Olimpo 07, autorizado girar base, reporte final, Pistona 0. Cópia. 07. Aguarde cópia Brasília, portão 08, quais são? Portão 09. Como vai dar 3283. É 6259, decolado aos 25, controle Salvador 120, décima 8. 1208, essa não é 6259. Salvador, Xané 6259, terceiro da... Xané 6259, contato radar, subversão da Dael para o nível 360. Via Dael para o 360, Xané 6259. A possibilidade de voar lenda, Xané 6259? Confirma. Voar lenda, senhor. A possibilidade, Xané 6259. Obrigado, Lida. Grato, Lida. Salvador, o 07, forma que vai realizar uma revertida. Gente. Controle, Salvador, Papa Romeo, Fox, Fox, estabilizado no ILS, X-Ray, pista 10. Complete final ILS, chame a torre 1895, pode ser a Fox. Completa. Torre Salvador, 118, Recife Almada, Papa Romeo, Fox, Dama Fox, boa noite. Torre Salvador, boa noite, para embaixado checado, Papa Romeo, Fox, Alfa Fox. Papa Romeo, Fox, Alfa Fox. Continua a aproximação, guardando pista livre. Guardando pista livre, Fox, Alfa Fox. Sinal de embaixada travado, Olimpo 07. Olimpo 07, autorizada a remetida, pista 0, vem aqui no 90 graus, 12. Autorizada a remetida, Olimpo 07. Cópia. Brasília. 3283, autorizado Brasília, nível 360, via rota antes do Luna 7. Decola pistão no zero, após decolagem, primeira curva à direita, realiza perfil da subida Arbó, após Elefa. Frequência do controle 120.8, transponda 5406. Autorizado Brasília 360. Decola 1-0, raio 0, agora Elefa, repois o Lula 7, na direita. O controle 1-2-0-8-0 e o transponente 4-0-3-0-3-3. Correto, passou 09, time pronto, só 3-2-0-3. Salvador, boa noite, Azul 2781, boa noite, Vitória da Conquista, 1-1-8-0, aguarde um minuto pra bota. Mariana, Azul 2781. São 25, decima 1, alterna 133, decima 95. 2-1-1-3-3-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9-7-9 Obrigado. 07, Terra do Vento. Gente, agora espera girar base. Vai lá para girar base, 07. Controle 6259. Estamos só no 1-0, chame agora o centro Recife na frequência 1251, antena 13395, coordene diretamente com o centro 1251-3395, a chamada 6259, graças. Alfa Fox no solo ao 30, confirme o pátio. Aero está copiado, livre à direita, chame solo na frequência 121-21. Alfa Fox, boa noite. Confirme para seguir na aerostática. Ingresse via taxiway Alfa, sua direita, e reporte para ingresso na Juliette. Papa Romeo Fox, Alfa Fox. Meu Charlie Bravo Alfa. Boa noite, Salvador para Congonhas, no nível 430, número 2 para Coca, aguarde confirmando o pátio 5. Autorizado para a metida, pistão no 0, no nível 7. Meu Fox, Alfa Fox, mantenha a posição antes da Juliette, aguarde para ingresso. curva esquerda para o Olimpo 07. Afirmo, chame através norte da torre. Para através norte da torre, Olimpo 07. Para o táxi, 3283, com 171, 2 horas e 50, contendo o pedaço. Autorizado táxi via parte 1 e Índia, no ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, o ajuste 108, tem um bom voo. Parte 1, Índia, 18, valeu, graças a certa do jogo, povo. Caixa livre, certa. Caixa livre, grato, uma boa noite, graças a certa. Felipe 07 autorizado, gerar base, reporte final para o sino 0. Autorizado base, reportará final para o sino 0, Olimpo 07. Solicitação ingresso via Juliette, Pati 1, Lima, Mike e reporte da TC Quebec, o Papa Romeo Fox, Alpha Fox. Dessa via chegada a ponte para 4 mil pés, que me dá 1-0-8. Autorizado Vitória da Conquista, nível 180. Decolagem pistão no zero, após decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida. Arbor, Elefa, após Elefa, DCT Opiló, após Opiló, DCT Vitor Charlie Oscar. Frequência do controle 120, decimal 8, transponder 5407. Pisado Conquista, nível 180, decolagem pista no zero, com curva à direita, apertou Arbor, Elefa, Opilor e direto Vitória da Conquista. Controle 120, decimal 8 e transponder 5407. Cotejou o azul 2781. Azul 2781, no cotejamento correto. No 4-3, chame pronto para pushback acionamento. Gente, Azul 2781, estamos prontos. O Azul 2781, pushback acionamento. Autorizado, no 4-3, chame táxi. Autorizado, Azul 2781. Papa Romeo, Charlie, Bravo, Alfa, cópia. Autorizado, Salvador, para Serra, Bravo, Serra, Papá. O nível 430. Via rota, Anteazulu 1-0. Ubave, Anteazulu 1-6. Bravo Hotel Zulu, DCT Chomod, UP Zulu 30 em Titi. Decola pista 17, após decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, Motiva. Frequência do controle 120, decimal 8, transponder 5413. Correto, no pátio 5, qual o POB? Acionamento e táxi, chame na frequência da torre 118, decimal 95, o ajuste 1018, tem um bom voo, Papa Romeo, Charles, Bravo Alfa. Olimpo 07 tocou e arremeteu aos 39, curva à esquerda, reporte através norte da torre. Curva na esquerda, reportar através norte da torre, Olimpo 07. Perdão no 7. Passa forte autorizado, cruzamento pista no 7, a estação na frequência livre. Então 3283, decolagem autorizada, pista no 0, vento no 7, 0 graus, 1 no 1 no 9. Decolagem, 1 no 0, 1 no 0. Salvador, eu ajudo aí, 781 com 60 a bordo, 3 horas e 10, Monte Claro para o táxi. Azul 2781, autorizado táxi via pátio 3, pátio 1 e Índia. Ponto de espera da 10, torre 1118, decimal 95. O ajuste no 018, tem um bom voo. Gente, autorizado táxi via pátio 3, 1, táxi 3, Índia, ponto de espera 10289, 5618. Uma boa noite, Azul 2781. Olimpo 07, perna do vento. Olimpo 07, autorizado, girando base, chama final para o seu 0. Girando base, chamará final para o seu 0, Olimpo 07. Decolado ao 41, controle Salvador 120, decimal 8. 08, 3283. Controle Salvador, 3283. 3283, contato com a ABS, subavia saiu da árvore para o nível 360. E a árvore 360, 3283. Alto, baixado, travado, Olimpo 07. Olimpo 07, autorizado, toque arremetido, pista no 0, vento no 8, 0 graus, 089. Autorizado, toque arremetido, pista no 0, Olimpo 07. Sumo 97, Galeão, nível 360, já aprovado, portão 07, aguarda de minuto para cota. Azul 2781, autorizado a alinhar e manter a pista no 0. Autorizado a alinhar e manter a pista no 0, Azul 2781. 07, tocou a remeta aos 44, curva à esquerda, reporte através norte da torre. Curva na esquerda, recuperar através norte da torre, linha pro 07. Decolagem autorizada, pista na 0, vento no 80 graus, 1-1 do norte. Decolagem autorizada, pista na 0, 27. Papa Romeu Charlie Bravo Alfa, acionamento a critério, chame para o táxi. Cópia. Autorizado Galeão, nível 360. Via rota Upper November 857 até Monsu. Decolagem pistão no zero, após decolagem primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida Dael, Leda e Irume. Onde intercepta Upper November 857. Frequência do controle 120.8. E aciona o transponder 5414. Acionamento correto, portão 07, chame pronto, pushback acionamento, tá 3197. Azul 2781, decolar 246, controle Salvador 120.8. 120.8, até a volta. Controle de Salvador, o Azul 2781. Azul 2781, contato radar, suba eu saio da árvore para o nível 80. Árvore para 80. O Romeu 45 desce para 2000, QNH 10 no 8, reporte localizador. 2022, reportar a localização de negócio. 07 autorizado, girar base, reporte final. Girando base, vai reportar final, olha, 07. Bravo Alfa, chama do ponto de espera da Papá, QNH 10 no 8. Suba ao nível 340 restrito. 340 restrito, tá 3203. Sinal tinha baixado travado, olhinho pro 07. Olhinho pro 07, autorizado, toque arremetido a pista no 0, vento no 80 graus, 099. Autorizado, tá arremetido a pista no 0, vento. Autorizado, chame pronto para o táxi, 3197. 283, passa nível 170, chame Recife na frequência 1260, alterna 1288. 07, tocou RM 350, curva esquerda, ponte da vez 1-2. Curva na esquerda, Olimpo 07, vou apontar através da 1-2. Olimpo 07, FF 360 pela direita, reporte interceptando perna do vento. Para 360 pela direita, a informar interceptando a do vento, Olimpo 07. 295, boa. Imediato. Autorizado, decolar pistão no 7, vento 180 graus, 099, Thiago Bravo Alfa. Pistão 645 estabilizado. Pistão 645, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Nada. Charlie Bravo Alfa, decolada 153, controle Salvador 120 decimal 8. 1208, obrigado, boa noite, Charlie Bravo Alfa. Voo 645, avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 180 graus, 099. 780 com 9, 645 de pouso. Israel para o nível 430. Subiu via perfil da Israel para o 430, Papa Romeo, Charlie Bravo Alfa. Autorizado táxi, via parte 1 e táxi Índia. No ponto de espera da 1-0, chame a torre 1-18-95. O ajuste 10, 18, tenha um bom voo. Mantenha a perna do vento aguardando para girar base. Perna do vento, autorizado girando base, chama o final pistão 0. Girando base, chamará final pistão 0, link 07. Volume 645 no solo 56, livrar à direita, chama o controle solo 121 décima 1. 121, obrigado. Motor, volume 645, livrou. Volume 645, boa noite, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette para o portão 02, obrigado. Tan 3197, boa noite, mantenha o ponto de espera. Sinal, que na embaixada travado, Olympus 07. Olympus 07, autorizar toque arremetido a pista no 0, vento no 70 graus, 099. Autorizar toque arremetido a pista 10, Olympus 07. Olympus 07, procura arremeter o 59, curva à esquerda, reposta através norte da torre. Curva na esquerda, reposta através norte da torre, Olympus 07. 197, decolagem autorizada, pista no 0, vento 1, 970 graus, 089. Boa noite, Charlie Bravo Alfa. Salvador, Olimpo 07. Prossiga. Solicita a remetida na final neste procedimento e após realizar um procedimento TFR em uso. Sim, tio, Olimpo 07, autorizado gerar baixa, chame na final para iniciar a remetida. Chamar na final para iniciar a remetida do Olimpo 07. Controle, 397. 397, decolada 01, 120, décima 8. 08, obrigado, boa noite. Controle, Salvador, 3197, boa noite. Noite, gol. 10, mais um lado para a Copa com fim. Autorizado, Leda. Leda, 397. Ajuda 7, retorno, vai passar 150, chama centro, na frequência 160, terra 288. 260, 288, e a volta? Zuma, decola pista 10, após decolagem, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Arbor, após elefa, Nitibo, para interceptar, pesou 21. Controle Salvador opera 120 décima 8 e aciona o transponder 5423. 7360 para Confins, pistão a 0 com a direita, Arbor, Elefa, Nitibo, Fuso 21, 1208 e 5423. 2107. Olimpo 07 confirmando, o plano foi completo, foi simplificado. Completo, Olimpo 07. Sim, se autorizado, arremetida, pista 10, mantenha a proa, suba para 2.000 pés, aguardando transferência. Olimpo 07, pista arremetida, subindo para 2.000 pés, aguardando transferência. American 230 on the April 3, confirmed tow to 811 April 1. So that's correct, 811 April 1. Okay, American 230, your call sign is American 230, confirm? 230. Okay, you are clear, tow the aircraft until the gate 11, coming to join the main April, American 230. We're advising for entering main apron, American 230. Controle Salvador, Olimpo 07. 07, suba 2.000, aguarde os vetores para a final ILS-X-Ray, pistão no 0. Subindo para 2.000, aguardando vetores para ILS-X-Ray, pistão no 0, Olimpo 07. Para sua operação, para sinal ILS-X-Ray, cruza a esquerda na proa 340. Esquerda 340, Olimpo 07. 07, curva esquerda na proa 280. Esquerda 280, limpo 07. Salvador, boa noite, minha linha. Já tá salvando o lugar, informação, que é? 866, contato radar, vê se havia chegado a Mari para 4.000 pés, QNH 1 a 0, 1 a 8. E a Mari para 4.000.